Book 2 86 86 أسئلة الماضي 2 Perguntas Passado 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ Que gravata é que usaste? أية سيارة قد اشتريت؟ Que carro é que compraste? أية جريدة قد اشتركت بها؟ Que jornal é que assinaste? من رأيت؟ Quem é que você viu? من قابلت؟ Quem é que você encontrou? من الذي تعرفت عليه؟ Quem é que você reconheceu? متى نهضت من النوم؟ Quando é que você se levantou? متى بدأت؟ Quando é que você começou? متى انتهيت؟ Quando é que você terminou? لماذا استيقظت؟ Por que é que você acordou? لماذا أصبحت مدرسا؟ Por que é que você quis ser professor? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Por que é que você apanhou táxi? من أين أتيت؟ De onde é que você veio? إلى أين ذهبت؟ Para onde é que você foi? أين كنت؟ Onde é que você esteve? من ساعدت؟ Quem é que ajudaste? إلى من كتبت؟ A quem é que escreveste? من جاوبت؟ A quem é que respondeste?